Somos maior, nos basta só sonhar, seguir. Era um cômodo, um incômodo, sujo como dragão de cômodo. Úmido, eu, homem da casa aos 6 anos. Foco no canto, todo TV engodo, pronto pro lodo. Tímido, porra, somos reis, mano, olha o chão, eletrodo, sério. Topo, trombo, corvos num cemitério de sonho, graças a leis. Plano, troco de jogo, vendo, roubo, pus a cabeça, prêmio ingênuo. Colhi sorrisos e falei, vamos, é um novo tempo, momento pro novo. Eu só boto o vento, eu me movo pelo solo. Onde reinamos, quando pontos finais da dor, como Dorio Anatol. Somos a luz do Senhor e pode crer. Estamos construindo, suponho não. Creio, meto a mão em meio à escuridão. Pronto, aceitamos. Faço um sorriso sereno. Hoje é o veneno pra quem trouxe tanto ódio. Prontinei, tamo. Quem costuma vir de onde eu sou, às vezes não tem motivos. Joga a mão pro ar e diz assim, ó. Vai, levanta e anda. Mas eu sei que vai, que sonho te traz. Nós acho que te faz. É o que te faz. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda, ei! Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado. Eu sei, nossa, quem morre é o fim do mês, nossa grana ou nossa esperança. Delírio é o equilíbrio entre nosso martírio e a nossa fé. Foi foda contar migalha nos escombros. Lona preta esticada, inchada no ombro. E nada vim, nada enfim, recria sozinho, com a alma cheia de mágoa e a panela vazia, irmão. Só eu imundo, só água na geladeira. Eu querendo salvar o mundo. No fundo é tipo David Blaine. A mãe assume, o pai some de costume. O máximo é um sobrenome. Eu sou o terror dos clones. Esses boy conhecem Marcos, nós conhece a fome. Então cerra os punhos e sorria. Jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia. Estou a vir de onde eu sou. Às vezes não tem motivos pra seguir. E aí, então levanta e anda. Vai, levanta e anda. Vai, levanta e anda. Mas eu sei que vai, que o sonho te traz coisas que te faz. É o que te faz. Então levanta e anda. Vai, levanta e anda. Vai, levanta e anda. Canta com nós, maloqueiro! Somos maior, nos basta só sonhar, seguir. Somos maior, nos basta só sonhar, seguir. Mais alto pra fechar! Barulho pra...